Olá, estamos de volta com mais um PitacoCast. Hoje é dia 25 de junho de 2016 e nessa edição eu ainda quero tratar do Brexit e seu inesperado resultado e suas consequências imediatas. Eu já sei que falei até bastante a respeito, mas o caso é mais sério do que muita gente pensa. Existem algumas pessoas, gente com cérebro entre as orelhas, que está fazendo uma leitura equivocada da situação. Eu até diria que fazem uma leitura romanceada, dramática, até, de uma situação complexa e até mesmo perigosa. A minha leitura pode se resumir no título do meu último PitacoTube, que foi Solução Errada para Demandas Legítimas. Mas eu quero aproveitar esse podcast para clarificar minha posição com a ajuda de outras opiniões publicadas na mídia. Eu posso até parecer repetitivo, mas é que a política nacional cansa e é com alívio que agarro essas oportunidades de poder falar dos problemas do Beautiful People. Vamos lá. As notícias de hoje no panorama político de O Globo. O Brasil ganha com a saída do Reino Unido da União Europeia. Embaixadores brasileiros avaliam que a saída do Reino Unido é benéfica para o Brasil. Eles dizem que uma Europa unida e forte nunca será de nosso interesse geopolítico. Afirmam que quanto menos forte for o Norte, tanto menos pior será para o Sul. Ocorre que os europeus, em geral, atuam em conjunto, sobretudo quando a articulação é comandada pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. Essa ação conjunta serve para levantar barreiras contra os emergentes nos setores em que eles são mais competitivos. Olha, eu não sei se eu comungo muito dessa ideia, desses embaixadores brasileiros, se isso realmente é uma visão que corre no Itamaraty. Eu acredito que isso é um pouco fantasioso. Primeiro, a Europa realmente ela é protecionista. Não precisa de. Aliás, ninguém precisa de que eu diga isso aqui para as pessoas ficarem sabendo. Todo mundo sabe que a Europa é protecionista. Mas se a Europa passa por um momento difícil, eu não vejo como a gente possa ganhar com isso, não. A Europa ela é exportadora. Nós compramos muitas coisas da Europa. Nós compramos manufaturados, principalmente. Eu não vejo, se a Europa ficar fraca, eu não vejo outra alternativa para a gente, não. O que que é? Nós, os grandes centros manufatureiros do mundo são os Estados Unidos, a Europa e o Japão. Eu não entendi direito essa coisa, não. Eu não acho que o Brasil vai ganhar com a saída do Reino Unido, não. Esse negócio vai gerar um problema muito grande, e o que vai acontecer é que a Europa pode ficar ainda um pouco mais dura com a saída do Reino Unido. Eu não sei até qual que vai ser qual seria o desdobramento natural disso. Ainda está um pouco cedo. Isso aí está me parecendo um exercício de achismo do Itamaraty. Mas vamos esperar um pouco mais para ver. O Tempo, jornal daqui de Minas Gerais. Mais de 1 milhão de pessoas no Reino Unido pedem segundo referendo. Depois de sair da União Europeia, Reino Unido pode ter novo referendo. Mais de 1 milhão de pessoas assinaram neste sábado, dia 25, hoje, portanto, uma petição ao parlamento para que o Reino Unido celebre um segundo referendo sobre a União Europeia, após o histórico não de quinta-feira, dia 23. O site petitionparliament.uk chegou a travar com a grande quantidade de pedidos por uma segunda consulta. O parlamento é obrigado a responder a qualquer demanda que supere 10 mil assinaturas. Mas um debate na Câmara dos Comuns não significa nenhuma votação posterior. A petição, criada apenas 24 horas depois da votação que deu a vitória ao Brexit, demonstra a profunda divisão do país depois do terremoto provocado pela decisão de sair da União Europeia. Deveriam ter votado na primeira, né? Isso aí, vamos desculpar, mas isso não acho que isso aí vai longe, não. Foi feito um plebiscito, o pessoal insiste em chamar de referendo, porque o nome é referendo, mas nós chamamos isso aqui de plebiscito, viu, gente? Eles tinham que ter votado, se eles não estão gostando do que eles arrumaram lá com o Brexit, lá esse plebiscito que foi feito no dia 23, e eles perderam, pedir um outro plebiscito agora vai colocar o próprio Reino Unido numa situação de pilhéria até do mundo. Isso não vai acontecer. Eu acho que eles podem pegar 2 milhões, 3 milhões de assinaturas e eles não conseguem esse segundo plebiscito. Ao menos não agora e ao menos não para discutir esse assunto. Aquele pessoal ali é um pouco mais sério do que nós. Agora, se esse pessoal acha que é tão importante ficar na União Europeia, eles deveriam ter trabalhado um pouco melhor para continuar na União Europeia. Ficaram acreditando nas pesquisas que davam como favas contadas a continuação no bloco europeu e deu errado, né? É essa coisa. Não adianta agora, não adianta chorar sobre o leite derramado. E isso não vai acontecer. É importante essa notícia para indicar que aquilo ali não representa, aquele resultado do plebiscito não representa eu estava querendo achar uma palavra aqui, mas eu acho que a gente pode dizer o seguinte: a vontade do povo mesmo era continuar na União Europeia. E, na verdade, o pessoal fez corpo mole e deu o lado contrário. Agora vão ter que conviver com isso. Não acredito nisso, não. Agora, olha essa notícia aqui. Europa exige divórcio ágil ao Reino Unido em plena ressaca do Brexit. Ministros da França, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica e Luxemburgo se reuniram em Berlim. Reuniram-se em Berlim e afirmaram que o governo britânico precisa implementar rapidamente o artigo 50 do Tratado da União Europeia. Os líderes europeus exigiram neste sábado um divórcio rápido ao Reino Unido em plena ressaca após o Brexit. E a Escócia anunciou que deseja negociar diretamente com a União Europeia para proteger seus interesses. Essa é uma coisa que eu quero comentar, essa questão da Escócia. As consequências do referendo sobre a União Europeia, que muda o rumo da história para o Reino Unido e toda a Europa, provocaram fortes quedas nas bolsas na sexta-feira e agora começam os problemas políticos. Todos os olhares estão voltados para o ex-prefeito de Londres, o conservador Boris Johnson, que pode ser o sucessor de Cameron. Na sexta-feira, Johnson falou que não se deve ter pressa para a saída. O outro lado não pensa assim. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, declarou que não é um divórcio amistoso, mas também não era uma grande relação amorosa. Batata, esse comentário do Jean-Claude Juncker aqui foi muito interessante. Realmente, o Reino Unido nunca fez muita força para fazer parte da Europa. Aquele pessoal ali das chamadas Ilhas Britânicas ali, eles nunca se consideraram muito europeus, não. Eles se consideraram britânicos, sempre. E eles não comungam muito. Na verdade, eles não têm nada em relação à Europa continental. Eles sempre foram um país insular. Apesar da distância ali entre o continente e as Ilhas Britânicas não ser grande coisa, mas eles sempre mantiveram essa distância. Eles nunca se amaram, se é para usar o termo do Jean-Claude Juncker aqui. E o Boris Johnson, inclusive num discurso que eu vi dele, ele realmente foi bastante incisivo nesse ponto. E não, não eles realmente não se bicam. Então, na verdade, é até muito estranho, né, ter visto assim a União Europeia agora está reagindo como marido traído ou mulher traída, não sei o que seria aí no caso. Mas o fato é que eles vão querer que essa coisa não demore muito, não. Eles vão querer botar a Inglaterra logo, a Inglaterra não, o Reino Unido logo para fora, para resolver esse assunto quanto antes, porque para negociar logo, que eles precisam negociar os termos de como é que vão ser, fronteiras, tratamento tarifário, como é que vai ser o trânsito de cidadãos e tudo mais. Isso aí é que eles pensam, o Reino Unido pensa em ter um relacionamento com a União Europeia como tem a Suíça hoje, que não faz parte da União Europeia, mas tem um tratamento diferenciado. Inclusive, mas, por exemplo, a Suíça é signatária do Tratado de Schengen. O Reino Unido não. Então, eu acho que eles precisam de. Eu não acho que eles vão conseguir um tratamento idêntico ao que, por exemplo, tem a Suíça e a Noruega com a União Europeia. Eu não acredito nisso, não. E eu vejo a Europa continental bem magoada com esse plebiscito. Eles vão bater de volta. Pode apostar nisso. Agora, interessante essa questão da Escócia, porque a Escócia, não sei se vocês se lembram, tem pouco tempo que a Escócia fez um plebiscito para ver se continuava na União Europeia. Oh, desculpe, se continuava no Reino Unido. E uma das coisas que fez com que a Escócia continuasse no Reino Unido e não promovesse a cisão do chamado Reino Unido para Reino Desunido, né? Quer dizer, sair dessa união com a Inglaterra e com o País de Gales, uma das coisas que fez com que a Escócia permanecesse foi uma ameaça velada da União Europeia, dizendo que se a Escócia saísse da União do Reino Unido, ela não teria acesso imediato à União Europeia, que o acordo, o negócio foi firmado com o Reino Unido. Se a Escócia saísse do Reino Unido, ela não estaria na União Europeia. E foi isso que manteve a Escócia ainda fazendo parte do Reino Unido. Eu acredito que dentro em breve nós teremos um novo plebiscito na Escócia, e eu acredito que dessa vez a Escócia separe-se do Reino Unido, porque agora ela já não tem mais nenhuma vantagem em ficar lá. A única vantagem que ela tinha, ela acabou de perder com o Brexit. Então a Escócia agora já está, inclusive, pleiteando assumir o lugar que era do Reino Unido na União Europeia e ela fa passar a fazer parte como Escócia, país independente. Então, isso sim é uma coisa interessante. É claro que Escócia em termos econômicos, em termos comerciais e tudo mais, é bem menor do que o Reino Unido. Mas vai ser um movimento emblemático. Eu acredito muito nisso, nesse movimento. Eu acredito que a Escócia vá se separar do Reino Unido e vai cerrar fileiras com a Europa, com a União Europeia. O valor econômico, no caderno de finanças, disse: bancos britânicos podem perder passaporte para atuar na União Europeia. O Centro Financeiro de Londres vai perder seu passaporte da União Europeia se o Reino Unido não conseguir garantir acesso ao mercado do bloco em suas negociações sobre saída, disse no sábado o participante do Conselho do Banco Central Europeu, François Villeroy-Gagnon. Bancos baseados em Londres, o maior centro financeiro da Europa, contam com o chamado passaporte da União Europeia para operar livremente no mercado de capitais do bloco, apesar de terem a maior parte do seu pessoal e operações baseadas fora da zona do euro. O setor financeiro britânico emprega 2,2 milhões de pessoas. Olha, 2 milhões e 200 mil pessoas do setor financeiro britânico. Preste atenção nisso, viu, gente? Nesse número. Com o Brexit, parte das empresas sediadas em Londres poderá se mudar para outras cidades da Europa, como Paris e Frankfurt, ou outros centros financeiros globais, como Nova York. A minha aposta é Frankfurt. Paris, no, no, Paris é financeiramente avacalhada. Não tem capacidade de receber não tem capacidade para receber um número de esse número gigantesco de bancos, instituições financeiras, de pessoal especializado. Eu quero crer que a maioria dos bancos que hoje tem como seu principal cliente e seu principal mercado a União Europeia, eles vão se mudar para Frankfurt e vão se estabelecer lá. Aliás, um banco, eu estou tentando lembrar o nome aqui, eu acho que foi o. Ah, eu não vou lembrar, eu não vou lembrar, foi, eu vi essa notícia assim, en passant. Mas um grande banco que opera em Londres já falou que está mudando a sua sede para Frankfurt. Então, o que que isso quer dizer, gente? Isso aqui quer dizer o seguinte: imagine, 2,2 milhões de pessoas trabalham no sistema financeiro britânico, cujo maior cliente é a União Europeia, da qual até então fazia parte o Reino Unido. Esse pessoal vai para o olho da rua ou vai ter que se mudar para o continente. Isso vai ser uma evasão de divisas do Reino Unido sem precedentes na história. É uma coisa assim, é um tiro no pé gigantesco. O Boris Johnson lá, que foi um grande demagogo nessa história toda, ele não vai levar muito tempo para ter que se explicar com a população, não, porque o pessoal vai perder emprego. E assim, o desemprego, olha, uma das grandes fontes de receita de divisas do Reino Unido, uma das razões da grande riqueza, principalmente de Londres, era este mercado financeiro, era a City, era o centro financeiro. Isso, se sair de lá, é a morte para o Reino Unido. Eles não vão suportar essa perda, não. É bom ficar de olho nesse movimento. Se os bancos saírem de lá e forem para o continente, aí eu acho que o pessoal vai ter que pegar esse pessoal do Brexit e pendurar eles pelo pescoço em praça pública. Eles vão pendurar lá na ponte de Londres. O antagonista. Ah, esse aqui é o seguinte, esse é um artigo do Mário Sabino, no Antagonista. É um artigo longo que eles não publicam no site deles, eles só mandam isso para as pessoas que se inscrevem lá para receber a newsletter deles. E ele escreveu um longo artigo a respeito disso, e eu gostaria de ler uma parte para vocês. O artigo é um pouco longo demais, mas ele casa muito bem com aquilo que eu tenho falado, então é por isso que eu coloquei ele aqui. Então eu vou colocar assim, o título é Populistas são idiotas. O populismo de esquerda e de direita é capaz de infectar até mesmo países altamente civilizados, caso do Reino Unido. O Brexit representou uma vitória do populismo de direita, cujo rosto é Nigel Farage, chefe do Independence Party. Esse é o que eles chamam lá de UKIP. United Kingdom Independence Party, UKIP. É um partido novo que apareceu lá. Os motores do Brexit foram principalmente a crise migratória e a xenofobia dos mais velhos. Os britânicos com menos de 24 anos votaram maciçamente pela permanência do Reino Unido na União Europeia. O excesso de regulação dos burocratas de Bruxelas contou para o Leave. Leave era como estava lá no plebiscito. Você votava stay ou leave. Leave em inglês é sair, né? Então, pela saída. Mas serviu como força auxiliar para a decisão que causou um terremoto nas bolsas de todo mundo e lançou uma sombra sobre o processo de globalização. Não sei se tem. Tem muita gente falando em globalização aí, viu? Mas eu não sei se é o caso, não. Vamos continuar, depois eu comento mais. O populismo é o exato oposto da racionalidade. Perfeito, é isso mesmo. Demonstra o Brexit. Quer dizer, como escreveu David Cassidy, da New Yorker, os seus partidários não ouviram a City, o ministro das Finanças, o Banco da Inglaterra, o FMI, o governo americano e uma infinidade de grandes economistas e empresários. Ao contrário do que diz toda essa gente respeitável, os adeptos do Leave acreditam que o Reino Unido poderá se tornar uma Noruega ou uma Suíça, países que rejeitaram a integração com o bloco, mas se beneficiam de um status especial com as nações da União Europeia. É um engano. A economia do Reino Unido, além de ser bem maior que a norueguesa e a suíça, é baseada na exportação de manufaturados, que perderão o acesso sem barreiras ao maior mercado do planeta. Mercado, aliás, que está para integrar-se ao americano. União Europeia e Estados Unidos negociam a criação da maior zona de livre comércio do mundo e o Reino Unido ficará fora dela. Muito inteligente. Eu vou parar por aqui. O artigo vai bem além disso, mas aqui já tem os principais assuntos. Então, bom, nós temos a questão. Vamos comentar a primeira questão do que causou o Leave. Primeiro, crise migratória e a xenofobia. Principalmente essa recente crise migratória criada pelos refugiados sírios, e nem sempre são refugiados e nem sempre são sírios, né, que estavam entrando maciçamente na Europa aos milhões e assim, sem qualquer controle. Isto realmente pesou muito. Eu acho que a União Europeia foi absolutamente incompetente no trato com os imigrantes muçulmanos, pretensamente sírios. Eu não quero que. Eu não sou xenófobo. Eu não acho que as pessoas têm que ter resistência ao estrangeiro, mas eu tenho sérias resistências aos estrangeiros islâmicos, ou simplesmente aos islâmicos. Eu acho esse pessoal intolerante. Eu acho assim as questões como eles enxergam que. Quer dizer, eles vão para um país, mas eles não se julgam obrigados a obedecer à lei daquele país que os recebe. Isso para mim é uma coisa que é inaceitável. Então, assim, se a Europa tinha realmente intenção de ajudar essas pessoas, poderia perfeitamente ajudá-las lá, na terra deles, ou em algum país próximo. Falasse lá, por exemplo, com o Egito: olha, receba esse pessoal aí, nós mandamos o dinheiro para financiar esse pessoal aí, para vocês darem esse pessoal aí apoio e tudo mais. Mas é melhor que eles fiquem aí, porque esse pessoal não se dá bem aqui. Eles implicam com um monte de coisa. Eles não podem ver uma cruz, que eles querem quebrar a cruz e destruir a igreja. Eles não podem ver uma mulher andando com um biguinho de fora, que eles querem matar a mulher. Entendeu? Quer dizer, eles são absolutamente intolerantes e eles não se julgam obrigados a cumprir a lei local, qualquer que seja o lugar onde eles estejam. Então, eu acho que trazer esse tipo de gente para dentro da sua casa é no mínimo irresponsável, para não dizer que é uma coisa idiota. Tá? Vocês até podem não concordar, não podem não concordar comigo, mas eu penso assim. Então, eu acho que o pessoal lá da Europa deveria ter sido um pouco mais criterioso nesse caso dessa imigração. E eles poderiam ter feito isso de forma bem melhor. Tá? Outra coisa, xenofobia. Olha, xenofobia tem em toda a Europa, mas ninguém é tão xenófobo quanto o britânico. Principalmente, eu diria até o seguinte: ninguém é tão xenófobo quanto o inglês. O inglês da Inglaterra. Até os outros britânicos, por exemplo, os escoceses, eles não são tão xenófobos quanto os ingleses. O povinho do narizinho empinado, viu? É aquele lá. Não, eu acho que eles. É como eu já falei lá atrás, eles são insulares. Eles não têm muito assim contato com outro tipo de gente. Eles só têm contato com o pessoal deles mesmo. Eles estão tão acostumados a verem umas caras dos outros que eles não se dão bem lidando com outras pessoas de fora, com outros costumes, né? Eles falam assim, eles gostam mesmo de cavalo. O inglês gosta tanto de cavalo que ele até cara de cavalo ele tem. Quer dizer, basta você olhar, por exemplo, para o retrato do príncipe Charles, que ele tem uma cara de cavalo, ele só não relincha ainda, mas é assim, tá? Então, isso aí realmente colaborou muito. Agora, isso aí, todos esses assuntos poderiam ter sido resolvidos muito bem. No fórum, eu acho aquele pessoal de Bruxelas, tá, extremamente, ó, eles são extremamente, eu não digo que eles são incompetentes, mas eles são muito burocráticos. Eles precisam mudar também. Eles precisam aquela regulação excessiva, aquela coisa tudo de baixar norma, é uma papelada danada. E nós herdamos isso é deles, viu, gente? Quando você vê aqui o brasileiro aqui que adora um birô e um carimbo, isso vem desses europeus, dos europeus do continente. Adoram. Quando eu tive em Paris a primeira vez, me falaram isso. Todo francês adora um birô. Eles sonham ter um birô. E é muito comum dar de presente para as criancinhas uns birozinhos para eles brincar. De burocrata, eles já começam burocratas desde a mais tenra idade. E isso não é bem o espírito dos britânicos, não. Mas essas questões, por exemplo, as questões relativas à imigração, a questão relativa a essa regulamentação, poderia ser perfeitamente resolvida no fórum de debates que é o Parlamento Europeu. Era lá que tinha que se resolver isso. Eles acharam melhor chutar o pau da barraca. Eu acho que isto é má política. E eu acho que essa questão ainda vai dar para eles um revés que eles não vão ter condição de administrar. E por último, meu último comentário aqui é com relação a algumas pessoas, gente assim de. Gente até séria, que está batendo palmas para esse Brexit. Eu não consigo ver. Ah, isso é um. Isto, as pessoas estão dizendo assim, isto foi o Independence Day do Reino Unido. Ah, peraí, menos, né, gente? Eu não sei como é que as pessoas podem falar uma coisa dessa, porque eu, sinceramente, eu não acredito. O Reino Unido dobrou a sua riqueza enquanto membro da União Europeia. Dobrou 100% a mais. Eles estão, vão querer voltar ao 100% menos? Você acha que eles agora vão retornar àquela condição que eles tinham antes? Eu acho que eles deram, não foi nem um tiro no pé, não. Foi um tiro mesmo na cabeça. Mas tem gente achando isso lindo. E uma das pessoas que está achando isso lindo é o Donald Trump. E, puxa vida, gente, quando o Donald Trump vem e dá um palpite num negócio desse, eu vi a declaração dele, poxa, aquele Trump é um camarada. Ai, gente, aquele ali é um Fernando Collor de Mello, tá? E os Estados Unidos também é outro que vão entrar numa sinuca, porque eles vão ter que escolher entre uma Dilma Rousseff e um Fernando Collor de Mello. Ah, não é bem assim. A Hillary é uma pessoa muito melhor que a Dilma Rousseff. Claro, qualquer pessoa é melhor que a Dilma Rousseff. Mas não é isso. Ela é mutatis mutandis, quer dizer, em relação ao que ela vai assumir, que é a presidência dos Estados Unidos, eu não acho que ela tem competência, não, gente. Ela vai meter os pés pelas mãos. Ela já meteu os pés pelas mãos como secretária de Estado, como presidente da República, ela vai destruir aquele país. E o outro é um, com perdão da expressão, um porra louca. Aquele Donald Trump é um porra louca. Então, gente, eu acho que os Estados Unidos vai ser o próximo a ter que se explicar com os seus eleitores e com os seus eleitos. Essa história ainda vai longe. Então, como se pode ver, esse assunto vai render. Não adianta dizer, mas, como eu disse, tem pessoas que defendem o Brexit e eu não sou mesmo uma delas. Nada me tira da cabeça que essa foi uma decisão tomada com o fígado e não com a cabeça. Eu acho o fígado um órgão importantíssimo, mas que eu saiba, com ele não se pensa. Eu espero vê-los no próximo PitacoCast. Até a próxima!